ou a ilusão, esse grande mal entendido, essa chuva de verão. Será que você ainda poderá ser minha, ou é só uma ironia? No mundo há muitas coisas, preciso se entender, mas não dá pra compreender. Se a culpa é você, ilusão de ótica, será que isso tudo é verdade? E quanto tempo vai durar? Não vou mais aguentar essa dura realidade. Será que isso tudo é verdade ou uma ilusão? Esse grande mal entendido, essa chuva de verão. Será que você ainda poderá ser minha, ou é só uma ironia? No mundo há muitas coisas, sem de se entender, mas não dá pra compreender. Se a culpa é você, ilusão de ótica, será que isso tudo é verdade? E quanto tempo vai durar? Não vou mais aguentar essa dura realidade.